gente vai acionar a placa táxi. Passará o táxi. Fala para o quarto guardião 01. 720, desce na cena, 3 mil pés, ajuste de altímetro no 017, chegada a Cari. 10017, chegada a Cari, desce até 3 mil pés, web 6702. Vou confirmar e manter a pós-decolagem, manter a proa até 2 mil pés, pode curva à esquerda. 3603, via 250, decola da 28, mantém a proa até 2000, curva esquerda, saída Gola e Val, após Eudes, 1935 controle, 5425 no transponder, é o 4089 da Azul, chamará para o pushback acionamento. Correto, Azul 4089. Estilo, tá 3660. 6660, autorizado seu tanque ser 43, apontada para ingresso no 41. Acende, 3660. Salvador, 3605, cruzando 2 mil pés, gole igual. 3605, sube e mantém 360, vigilante. 360, vigilante, 3605. Boa tarde da Delta. Juliette Alfa, vai boa tarde da Delta, 6721. Livre decolagem, vento 190 graus, 089. Zero decolagem, voo 754. 600, após passagem do objeto, autorizado seu ingresso Juliette para o 06 agora. Juliette, após o objeto, ingresso Juliette para o 06, no 600. Está presente voar direto Gonza. Não, mantém o perfil da presença. O sorvete será o 10. O mesmo se encontra com a aeronave finalizando puxa. Acende, vai manter então a faixa 3 antes de ingressar no 1, tá 3060. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper USC 50, decola 28, com, mantém proa até 2000 pés, após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto Eudes, controle 119, decimal 35, transponda 5422. Solo objeto, mensagem 21, antes da Delta. Autorizado seu táxi até antes da Golf, chamar a torre 118, decimal 612. Antes da Golf, 1862, mensagem 21. 3173, Guarulhos 340, por isso 5028, decola 2000, esquerda da curva, colhe Val, eu diz 1935, 5422, transponder. Contexto que transponde novamente? 5422, confirme. Correto, reporte para o pushback acionado, 3173. Reportará pushback acionamento, 3173. Aí, 319222. Confirme para 4000, cono 017, tenta Quebec, corrigindo 7319. Pouso. Sr. Objeto 67, divisão, na próxima voz espera da 28. No 2-0, sempre chegou no 6-4-8. Controle 6-3-2-0. Prossiga. Possibilidade de voar Lusanda presente? Tar, 2000 pés autorizado, reporte final localizador. Corrigir, reporte final do ILS Zulu, 6320. Ciente, então está autorizado usar, reportará estabilizado. Deverá manter a Star após cara e voa usando. Ah, ciente, então mantém a Star. Obrigado. Chame Recife em 1288 até RN 1264. 1288-264, obrigado a todos, boa tarde. Salvador Azul 4089, posição 9 para pushback acionamento. Aguarde para pushback acionar Azul 4089. Guarda. Salvador, TAM 8001, para o táxi PB 149, autonomia 3 horas e 20, alterna Natal. Táxi via Juliette Alfa, reportará a Cidade Delta. Juliette Alfa, reporta a Cidade Delta. Voo no 754, chame Recife no 2685, ao término 12545. Beleza, 52545, ô 754. Fazendo decolada às 30, controle 1935, uma volta. 1935, senhor, uma boa tarde. Boa. Fazendo no 86. Boa tarde, Web 6721, mantendo a frota até 2000 na Momo. Autorizado ascensão 310, autorizado Momo 6721 em diante. 721, voa direto Momo, passando 2000 agora, nível 310 final, autorizado. Avianca 6320, controle. 7110 com 3660. Caralho, obrigado. Meu pé de livre LS, reporte localizador, 1017 ao ajuste. Autorizado ILS, reportará no localizador com ajuste no 0117 ou F6702. Saída MOM, transição FROT, controle 119.35, transponda 5432. Autorizado 370, Fortaleza, Delta Zulu 19. Decolada 28, mantém a frota até 2000, então curva à direita. MOM, FROT e a saída. 1935 controle, a transponda é 5432, o TAM 3834. 3834, correto, reporte para inspeccionar no 07. 07 reportará. Azul 4089, após passagem do Airbus a sua cauda para o 90, autorizado para inspeccionar, reporte táxi. Gente, coordenando com a sola após a passagem da aeronave na retaguarda, estamos autorizados a iniciar. Salvador, boa tarde, 3566, TAM com a Quebec. 3566, copia 190, Aracaju. Copia. 3566, autorizado, Aracaju, nível 190, na cola 28, com curva, corrigindo. Autorizado, Aracaju, 190, Golf 677, na cola 28, mantém proa até 2000 pés, após... Curva direita, saída Conde, controle 119.35, transponda 5426. Só corrigindo a saída, é Momo Trans... Aron, transição Melinho. Tá, trem baixo travado na curta final, 6320. Mantém por até 2000, depois a saída Aron. Tá, 1935, 5436. Correto, Certo, o repórter vai inspeccionar no 01-35-66. 66, só por gentileza, senhor, é 5436 ou 26 o transponder? 5426. 26, obrigado. Para o táxi, objeto 6771, 152, 340, confins. Objeto 6771, autorizado o táxi, Índia Alfa, reportará antes da Delta. Índia Alfa, reporta antes da Delta, 6771. Controle Salvador, web 6702 no localizador. 6702, torre no 186. Ono no 86, web 6702. Torre Salvador. Boa tarde, Webjet 6702 no localizador. 6702, boa tarde, continua a aproximação, pista 28, aguarde informação de pista livre. Vento 180 graus, 10 mais, o ajuste modificado no momento, 10, 16, 1016. 1245, Webjet 6721. 1265, 12545. Muito boa tarde. Boa. Libera a via Taxi Delta e mantenha Delta antes de chamar o solo 1219. Ciente, então, tá livrando agora a Delta, vai manter posição 6320. Oi, boa tarde, então, 8001, ponto de espera pronto. Fogo 1924. 924, tem autorizado Maceió, nível 350, copia? Copia. 1924, autorizado Maceió, nível 350. Pela Upper Whisky 58, a colada 28 mantém pro até 2000 pés. Após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119, decimal 35, transponder 5442. Autorizado 350 para Maceió, Upper Whisky 58, saída Aron. Confirma a transição? Aron, transição Melim. Aron, Melim. É, 0935 é o controle e o 2444, confirma o sinal. 5442. 5442, capitão. Correto, reporte para o puxa acionar no 08 ou no 924. Solo Salvador Azul 4089, 89 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com fim. Salvador 9, autorizado seu táxi, Juliette Alfa, reportará antes da Delta. Autorizado Juliette Alfa, reporta antes da Delta, 4089. Salvador, Salvador, gol 9600, bom dia, ciente da Quebec, 410 Natal. 410 Natal, agora de cópia, gol 9600. Ciente guardando 9600. Bianca 6320, está na Delta, sua escuta. Espero autorizado, pessoal, 6320. Está de táxi em frente, quilo 43, aguardará antes, aguardará no para ingresso no pátio 1. Devido ao seu gate será o 01, o mesmo se encontra ocupado. Ciente, então vai prosseguir táxi via quilo, pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1. Web 6771, antes da Golf, chama torre 198, decimal 62. 7 da Golf, boa. 120, Delta, mantenha taxi Delta e aguarde para... E chame solo 1219, quem mantém na Delta, chame solo 1219. Mantém na Delta, chama solo 1219, web 6702. Solo Salvador, boa tarde, web 6702 na Delta. Jet 6702, autorizado táxi em frente, quilo passo 3. Aguardar para ingresso 41 no seu geral 08, no mesmo encontro ocupado. Se encontra ocupado. Táxi em frente pelo pátio 3, ciente do gate 8, ocupado, F6702. F7701, livre, alinhar e manter após a rolagem do TAM. Alinhar e manter, mas 771. Foram 17, boa tarde, João Real, 577, sul de Delta, sul da Rio de Janeiro, 3, meio zero, João Real, 77, contra a Rio de Janeiro, centro, Brasília, 126, 95, Brasília, 128. Decolada os 38, 1935 ao controle, bom voo. 1935, obrigado, até amanhã. Ocupado, entrando em contato novamente com a infraero. Ciente, se puder arrumar outro pra gente, agradeço. Solo azul 4089, se aproximando da taxa 80. Só táxi até antes da Golf, chamada 2198, acima 62, aqui no 1016. Prosseguindo, táxi chama torre antes da Golf, o azul 4089, com 1016. É 771, livre decolagem, 210 graus, 109. Livre decolagem, ambiente 6771. Ambiente 6702. O seu guia agora será o 04, mas... Vibe 6702, seu gate será o 04, deseja fazer o backtrack, taxiar via Kilo Alpha Juliette? Positivo, então vai fazer o backtrack e vai pela Kilo Alpha Juliette para o 4, 6702. 6702, só informa que o seu gate antes estava 08, por isso tinha sido destruído para Pat 3. Só foi modificado agora pela infra-aero. Sem problema, não. Backtrack aqui, aqui o Alfa Juliette para o 4, obrigado. Solo Salvador, voo no 333, boa tarde. 333, São Paulo, nível 360, guarde copy. Guardando copy, informação, Romeu 03 a posição, voo no 333. O 71, pelo outro. 1806. 806 Aracaju, nível 190, God Cop. 1806. Vento 190 graus, 109, ajuste 616. 1096, chama na baixada, trabalha 3190. 0, perfil gole, Val. 280, gole Evão, o web 6771. Escuta no 600. Estou confirmando seu nível solicitado 410, senhor. 410 é o que tiver disponível aí. Estou no 600. Mais mas o senhor solicita qual? É o 490, solicita 90. Livre pouso, pista 28. Livre pouso, 28, abaixar, travada, 3192. Passa nível 120. Chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 2685, 2545, obrigado, boa viagem. Salvador, tá 3834, posição 7, puxa o travamento, senhor. Portão 7, aguarde para iniciar, puxe já autorizado portão 8. A sua escolha. Ali, mantenha 28, azul 4089. Se você tem informação, se eu pago o táxi até antes da Golf, porque nós estamos com um aviso aqui que nenhuma aeronave pode ingressar na Golf, nem na linha A, enquanto tiver aproximação a 28, porque eu estou dando interferência com glide. A liberação do portão 1. Tá bom então, obrigado. Seccionamento 317302. 3192. Jet 6771, passa nível 120, chama agora centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, boa viagem. 1288, 264, boa. Via Alfa, mantenha antes da Taxi Juliette. Alfa, mantenha antes da Taxi Juliette, tá 3192. Alfa, 1109. Livre decolagem, 28-4089. WebJet 6771, acione 51-1017. Web 6771, aí. A posição é mal, voa direto pro aqui, eu 18.7. Olá, Deus. 47, transfer 1, 935 agora. 1935, obrigado, bom trabalho. Alô, táxi, eu vou 924, 146 a bordo, temos 2:50, alterna Salvador. A gente mantém a posição, guarde. Mantém a posição. 064, ação identificação, Matheus 370, vigilância, previsto chegar a carne, saúde, alterna pista 22, da frente para a Dijona, pode fazer direto. Curvada presente. Exato, curvada presente, valeu. O 924 iniciou o pushback no 8, confia. Corrijo, TAN 3192 ingressa Juliette para o portão 8. Ingressa na Juliette para o 8, TAN 3192. O 924 está na frente do portão 8. Não há quantidade de ingresso de uma aeronave aí, uma Airbus 320, confirme. Não, não há. TAN 3192 mantém a posição, aguarde. Mantendo a posição, está visual para a aeronave, TAN 3192. É, eu vou no 924 para facilitar aqui o táxi de todo mundo. Pode iniciar o táxi e sair na Índia, contornando e depois retorna para Alfa. Ô, Salvador. Mantém escuta agora. Acelero, tinha mudado a posição do posicionamento do gate do Airbus que está na posição na Juliette, seria o 02. Então agora está tentando solucionar a situação aí, que não pode ingressar por 8. Não, é isso que eu estou te falando. O 1924 que está no través do 8, prossegue no táxi, contorna o pátio e sai na Índia, para depois pegar a Alfa ou a Juliette, na mesma que o Santa aparece lá na paralela. O Gol mantém posição inicialmente, aguarde distante. Mano, táxi 3173, o POB 160, alternado Galeão, 3:59. 60359 para o Galeão, guarde. Boa tarde, ação e identificação, nível de voo 320, vigilância, pro Ailton, Deus do Ataque Brasília, do 4289. 4089, está presente, hoje, Eudes. Eudes está presente, 4089. Ground good afternoon, 6548 minus. 5489, tio Conquista, expect 140, stand by. Expecting 140, standing by, 35489 minus. 3661 para ele, 220 também vai aguardar na escuta. O solo está 3173. 3173, a gente está considerando aqui com a infraera a situação, que houve mudança de gate, sem nos informar aqui, e acabou dificultando a operação do táxi 09, a gente está observando uma solução melhor aqui, guarde. Crédito de sugestão, a gente inicia o táxi via Índia, o colega entra pela Juliette para 2 e libera todo mundo, a gente está em cima da regulamentação aqui mesmo. 3128, a segunda aeronave do 3173, ingresso da Índia, mantém posição antes da Juliette, ok? Índia antes da Juliette, 3173. Salvo, 1806. 1806, aguarda instante.